eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as duas filhinhas, Rufília e Diônia, que o abraçaram com sofreguidão e alegria. Papai, papaizinho, as vozes cariciosas ecoaram comoventes, arrancando lágrimas, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos, como gotas de orvalhos diamantino, deslizando sobre expressiva máscara de bronze. Epípodo, atendendo a um sinal do Senhor, separou o belo grupo familiar e sua voz bradou, emprestando as palavras o máximo de energia. Rufo, chegou o momento decisivo, jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo, ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus. Escolhe, não há tempo a perder. Ah, Senhor, chorou o servo, caindo de joelhos, não me condeneis, compadecei-vos de mim, sou escravo desta casa desde que nasci. O infeliz calou-se, dominado pela angústia, e a cabeça, noutro tempo erecta e altiva, baixou o rosto até a poeira que Vetúrio pisava. Não invoques o passado, atende ao presente, porque a ilusão nazarena, quando as nossas divindades te propicia o pão farto e a vida feliz. Rufo, porém, ergueu a fronte, recuperando a serenidade. Contemplou a esposa que o fitava amargurada e em seguida estendeu os braços para sua filhinha Diônia, meigo anjo moreno de apenas 4 anos, que se precipitou de novo para ele exclamando confiante: o Senhor vem conosco, papai. O interpelado fixou a menina com inexprimível ternura, mas não respondeu. Ninguém poderia conhecer o drama que se desenrolava por trás daquele semblante sulcado pela dor e pelo sofrimento. Os olhos estáticos pararam de chorar. Súbita, inabalável firmeza estampara-se no rosto e levou a atenção para o céu, evidenciando íntima atitude de oração. Mas o filho tornou a falar, contundente e gritante: não delongues, não delongues, renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? O Evangelho é a revelação divina, informou Rufo, possuído de uma calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Como ousas, atalhou Vetúrio encolerizado. Tua morte não passará de suicídio e serás o vertugo da tua própria família. Dioclécia e as meninas serão expulsas, e quanto a ti mesmo, em poucos momentos, descerás ao convívio das potências infernais. Lançou-lhe rancoroso olhar e rematou depois de ligeiro intervalo: desgraçado, tu não temes? O escravo, parecendo envolvido em vigorosas energias espirituais, fitou-o com tristeza e esclareceu: